manhã, vou pedir um café pra nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços e em meus abraços. Na desordem do quarto, esperar lentamente você despertar e te amar amanhã. Amanhã de manhã, nossa chama outra vez tão acesa. E o café esfriando na mesa, esquecemos de tudo. Sem importar com o tempo correndo lá fora, amanhã nosso amor não tem hora. Vou ficar por aqui pensando bem. Amanhã eu nem vou trabalhar. Além do mais, temos tantas razões pra ficar amanhã de manhã. Eu não quero nenhum compromisso, tanto tempo esperando por isso. Desfrutemos de tudo. Mais tarde, nos lembrarmos de abrir a cortina, já é noite e o dia termina. Vou pedir o jantar. Quando mais tarde nos lembrarmos de abrir a cortina, já é noite, o dia termina. Vou pedir o jantar. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora deixa ficar. Eu te proponho te dar meu corpo depois do amor, o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço, o meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada que continua depois do amor, o amanhecer. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. E eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for, seja minha amante, meu amor. Vem seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor. Vida só de amor.